Esta obra não é baseada em fatos reais. Todas as opiniões emitidas nesse momento não respondem às considerações do site ou dos autores desse projeto. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui hoje para esse momento glorioso que se agora todo mundo, a internet é um lugar seguro novamente, a gente pode acessar qualquer tipo de rede social, porque nós já assistimos Vingadores. Já podemos ver GIFs de novo. Nossa, como é bom poder navegar sem medo agora, né? Porque assim, é engraçado que eu vi todo mundo comentando desse GIF, eu não tinha visto, né? Aí depois que eu vi o filme, me mandaram o GIF. Eu falei, cara, mas esse maluco é muito filho da puta. Eu não vi o GIF ainda. Eu nem sei que GIF vocês estão falando. Ele gerou uma briga no grupo da minha faculdade, tipo, no meu grupo de sala, que tipo, meu, no meio da noite, alguém foi lá e tirou o administrador de todo mundo do grupo. Eu vi o print disso daí. Porque aí, se alguém mandasse, ela queria poder tirar, tipo, a pessoa. Meu, virou a quinta guerra mundial, a segunda guerra mundial. Como a gente não começou ainda, eu vou falar uma parada que todo mundo que assistiu vai entender. O GIF era o Eu Sou o Iron Man. Ah, nossa! É muito vacilo, cara. Caralho, duro que a capa do GIF era tipo a Juju Salimene rebolando, né? Exatamente. Nossa, então, spoilers de Vingadores e Zdenil Negão da Piroca. Se eu ainda estivesse dando aula, cara, ia ser direto, ó. Se você falar mais alguma coisa, eu vou dar spoiler de Vingadores. É, meu. É tipo aquela professora substituta que chegou na sala e falou assim: se eu tiver que pedir silêncio, eu vou gritar bem alto o nome do próximo personagem que morre em Game of Thrones. Bom, então como vocês já devem ter imaginado, a gente hoje vai falar de Vingadores Ultimato. Eu sou Felipe Marcel e esse fim de semana Vingadores acabou já de bater 1 bilhão de doletas em bilheteria. E olha, eu posso afirmar... Chupa, Capitão Marvel, sacanagem. Sem nenhum incentivo da Lei Rouanet. Entendeu? Esse filme não teve 1 centavo de Lei Rouanet, tá? Só pra deixar isso bem claro. E aqui do meu lado hoje, aquele que já vem sempre conosco, Valdir com W. Avengers Assemble, porra! Olha aí! Arrepia! Dente trancado, Avengers Assemble! E por falar em assemblando, hoje estamos aqui, essa mulher que é o assemblante da justiça, Letícia! Eu mesma! Vai, Capitã Marvel! Nossa, meu. Dona do meu coração e da minha vida. É isso, só isso que eu queria dizer. E também quem é dono dos nossos corações e das nossas vidas, o Gustavo Mendes hoje também tá aqui. É, gente, devo dizer que o Thor me representou bastante ali no filme. É isso. O Gustavo, que hoje tá falando diretamente de Asgard, ele é o nosso correspondente que tá lá, por isso a ligação tá tudo destruído. Tá um pouquinho. Como tem sido a gestão da Valkyria aí por aí, tá legal? Então, eles ainda estão instalando internet. Ainda. Tá instalando fibra ótica lá ainda. Complicado. Vivo fibra já chega. Bom, sem mais delongas, então, vamos começar. Ah, então, assim, olha, gente, fica meio que óbvio que vai ter spoilers pra caralho. Então, assim, caso você ainda não tenha assistido, põe um pause aí, assiste lá, depois volta. Ou então ouve, né, pro seu cu em risco, não venha reclamar depois. Seu cu em risco. Por seu cu em risco. Pô, gente, cada um arrisca o que quiser, entendeu? O risco de tomar no cu vai ser dele. Eu adorei, eu vou adotar isso aí. Então vamos lá, sem mais delongas, Valdir, põe aquela nossa música de introdução. Bota, na verdade, assim, hoje eu vou pedir a música, eu quero o tema dos Vingadores. Eu quero começar no... Mas essa música já tá começando já tem um tempo já, né, cara? Não, mas agora você assim, aumenta o volume. Ah, beleza. Bota ali no que? No 30? Valdir, está o dedo, vambora. Aô, modão sofrido, coisa boa, saudade da morena, saudade da porteira. Valdir, nós. Tá na hora de procurar, né? De repente ela volta agora que o Thanos diz. Diz pro Elisão e tudo mais. Agora que o pessoal tá voltando, só não volta a morena. Ih, saudade. Eita, da cadeia. Saudade, cadê a Ana? Ô, verdade, saudade da Ana, a Ana sumiu. Mas enfim, Valdir, interrompemos a nossa programação normal pra mais uma leitura de e-mails. É. E-mails, cartinhas, pensamentos positivos, good vibes, sinais de fumaça, telegramas, recadinhos e recados de vocês, queridos ouvintes, que lotam a nossa caixa postal aqui com os seus. A gente, infelizmente, só pode escolher um, né? Porque tava muito movimentado e esse podcast já tá muito grande. Tá, a gente tá perdendo. Nós podemos dizer pra você que tiveram muitos e-mails. Tá dando uma repercussão muito grande. Vamos ter que aumentar o salário do estagiário. Vai ter que contratar uma pessoa só pra gravar a leitura de e-mail. Exato, porque isso aqui já tá ficando uma loucura. Inclusive tem gente, ô Valdir, que manda e-mail mais de uma vez, que já é tipo, terceiro, quarto e-mail. E como aqui não é democracia, a gente vai escolher quem? Essa pessoa de novo. Porque aqui o fã é reconhecido. Exatamente. O fã, às vezes a pessoa fala assim, puta, já leram minha cartinha uma vez, não vão ler de novo. Assim, não. Negativo. Aqui, a gente respeita você, a gente faz o que você quer. Mas a gente só vai ler esse e-mail porque ele fala justamente do episódio de hoje. Quem que mandou essa cartinha pra gente agora? Essa cartinha foi enviada pela Adília novamente. A Adília, que já pra mim já é praticamente uma membro da bancada já. Já faz aqui participação junto com a gente. Porra, ela tá em todo episódio, ela tá participando mais que a Letícia. Não, mas ela não pode participar não, senão ela para de mandar e-mail. É verdade. O ponto aqui é e-mail do fã e não de participante. Exatamente. Bom, eu vou ler então a cartinha dela. Vamos lá. Olá, eu aqui de novo, risos. Parabéns pelo podcast. Estou obrigado. Na mesma que o Valdir. Não vi Shazam. Então, eu vi. Traiu o movimento, cara. Então, não tenho muito o que comentar. É por isso que a gente está aqui para comentar por você, não é? Para mandar o que você pensa. Um passarinho me contou que o próximo podcast será sobre o Ultimato. Respiração profunda em memória da Nath e do Tony. Bom, a essa altura também, quem já viu, já quem viu. Quem não ia adivinhar, né? Não, quem chegou até aqui já tomou todos os spoilers pra tomar. Exato, assim. Se você tomou até, não tomou nada até agora, você nem na internet tá. Até agora, eu estou com 100 estruturas. Talvez seja uma fã falando, mas foi o melhor filme que eu vi na minha vida. Polêmica! Nunca nenhum filme despertou em mim tantas emoções e sensações. Parabéns! Que venham 10 mil Oscars. Ela perdeu a oportunidade de fazer referência, né? Podia ser. Pois eu pensei nisso agora. Podia vir 3 mil Oscars. Mas bem que ela fez mais, ela botou 10 mil Oscars. Ou então fazer o dublado, né? 100 mil milhões. Em barras de ouro, que valem mais que dinheiro. Aí ela fala que obrigado por falar do site, de nada pelo merchan de graça. Beijinhos de luz. Beijinhos de luz pra você também, querido ouvinte. Ô, Valdir, me diz uma coisa. Digo, sim. Pra gente não ficar somente repetindo a cartinha do mesmo fã, da mesma pessoa que manda, você que aí que ficou com inveja, como que faz pra entrar em contato com a gente? Mande um e-mail para podcast@multiversomais.com ou então clica no botãozinho aí embaixo aí onde está escrito mande um e-mail e você vai ver direitinho. Mas... eu imagino o que esse botão faz. Será? Não, mas é importante também a gente avisar que esse mês vai ser praticamente tudo de Vingadores, né? A gente tem esse podcast agora que é o do Ultimato, depois vai ter um que é teorias para os próximos filmes, e depois a gente vai ter um Me Convença. Me Convença também, especial da Marvel. Que tem, que teve visita, teve um convidado especial. Surpresa! Ah, eu tô aprendendo muito, a fazer. Muito surpresa nesse podcast. Eu tô, fazendo, tô aprendendo a fazer clickbait no, igual no YouTube. Vamos seguir com o episódio? Vamos voltar com o episódio. Que esse episódio, olha, vou lhe contar. Quando você chega, presta atenção no minuto 32. Hora que você vê, quem pegar a referência que tá no minuto 32 desse podcast, manda aqui o e-mail pra ver se você pegou, tá bom? Segue aí e vamos embora. Adorei. O meu não sai, eu não serviria. É porque você pintou a unha agora. Pensando uma bosta. É, também. Imagina. Ai, não estragou, graças a Deus. Imagina o Thanos ouvindo a música tema da família Adams, né? Que desgraça que ia ser. Nossa, tararara. Faz desfaz. Imagina que zona, puta que pariu. Bom, e falando em zona, vamos começar direito esse boteco aqui. Eu tenho que dizer o seguinte, ó, já vou começar botando isso aqui logo pra já começar essa coisa com o pé direito na cara. Eu gostei do filme, mas eu detesto Viagem no Tempo. Eu acho Viagem no Tempo uma merda. Puta, porque aí eu fico chato. Eu fico chato, porque todo o roteiro pra mim é um grande foda-se. Sabe, é uma coisa assim, ah, nós vamos fazer não sei o quê, porque foda-se. Sabe, é um furo de roteiro gigantesco acontecendo o tempo inteiro. Me deixa muito puto, cara, porque é uma coisa, não é preguiçoso. Mas assim, só pra explicar, gente, foi muito bem feito. Não, mas sim, é um saco. É o que fizeram com o X-Men, só que fizeram bem feito agora. É isso. Só que assim, falando agora já direto assim do começo do filme, a hora que o filme começou, eu tava perdidaço. Eu falei assim, uai, gente, será que eu dormi e perdi o começo do filme? Porque, tipo, começou o filme, eles já estavam lá, Capitão Marvel já tava lá, já tava todo mundo acostumado com ela. Eu falei, será que eu perdi a cena dela chegando? O começo do filme. Não, ela chegou no Capitão Marvel, porra. Ela chegou no final do Capitão Marvel. O começo mesmo do filme é com o Gavião e a família dele, tipo... Ah, não, começa, sim. Começa sem aviso, parece que é um trailer. É, meu, eu tava lá de boa, de repente tá, eu vi o Gavião Arqueiro fazendo lá com a filha, eu fiquei... Ué, já começou? Cadê os créditos? Cara, foi tão do nada esse início que a galera até demorou pra desligar as luzes do cinema. É, então, nossa. Eu fiquei meio perdido, eu fiquei assim, uai, será que é? Então tá bom. Mas eu gostei muito da ceninha do Gavião Arqueiro. Porque como ele não tava lá no meio, ele não tava fazendo ideia do que tava acontecendo. Ah, e aquela cena ali foi um fanservice gigante, né? Porque todo mundo já sabia que ia ser aquilo, mas, tipo, queria ver. Não, sim, mas é pra ver, tipo, o ponto de vista do cara. Tipo, tava lá e de repente, ué. E é foda, porque, tipo assim, ele tá falando com a menina, aí ele olha pra trás pra falar com a mãe, a menina some. Aí ele olha pra trás pra procurar a garota, a mãe some. Cara, ele não sabe o que aconteceu. É um desespero do caramba. Eu fiquei com muita dó, eu já tava chorando nessa parte já. Muito sério. Mas aí depois a gente vai pro De Volta dos Vingadores, a Capitã Marvel já tava lá, já tava todo mundo, parecia uma coisa, já tava, foi muito, não, eu não sentia um pouco de falta de uma introdução assim mesmo, tá? A gente meio que já começou a andar. Eu sei que esse filme é tipo Kill Bill volume 2. Tipo, o Guerra Infinita e esse daí é meio que um grande filme só. Mas até então, fica estranho você começar de novo o filme, só que parece que já começa do meio, saca? É o problema que os críticos que não gostam da Marvel estão reclamando, né, galera? Que a galera fala que se você não assistir os outros filmes, você não vai entender nada. Mas, porra... Você vai querer começar a assistir uma série de 22 filmes pelo filme? 22, né, cara? Pelo amor de Deus. Não, é porque é igual a gente já discutiu em outros programas aí, que o que a Marvel faz hoje não é mais filme, é um grande seriado, e esse daí foi a season finale. Exatamente. É a saga do infinito. Inclusive, é esse o nome dado ao box de Blu-ray que vai lançar todos os filmes da Marvel. Cara, eu quero muito. É muito bonito. Nossa, sim, quero muito. Claro. Será que sai o quê? Take my money. Eu não tenho nem espaço pra guardar aquilo, porque aquilo é um elefante branco gigante, né? Mas é um elefante magnífico. Vai sair muito caro, cara. São 22. Demais. Eu vou pendurar no Blu-ray. Deixava, é deixava caro. Uma luz de boate aqui em casa pendurado no teto. Vai ser uns 500, tá ok. E aí a gente volta, tem o arco do Gavião Arqueiro. Que vocês acharam desse do Gavião Arqueiro? Cara, tudo a ver com o personagem. Ele já era meio assassino antes, né? Ele já era um cara meio assim. Ele sempre tinha uma conversa com a Viúva Negra. Pô, mas você lembra tal dia, não sei o quê. Você fica meio assim, porra, como é que ele era antes? E aí você descobre, pá, ele era assim, tá ligado? Eu gostei do que fizeram com o personagem, mas eu achei meio random. Porque assim, tipo, o cara foi, não, beleza. Ele foi, perdeu a família e tal, e agora eu vou sair, vou virar o justiceiro e sair matando o cara da Yakuza no Japão. Ué, cara, mas quando o justiceiro fez isso, você não reclamou, caralho. Não, mas eu não reclamo, porque isso é o que o justiceiro faz. Só que assim, e tem todo o negócio, só que eu não vi uma coisa que... Por que que o Gavião Arqueiro foi fazer aquilo? O Gavião fala, ele falou que era injusto pessoas boas, como a família dele, sumirem e caras criminosos ficarem aí. Uhum. Ele tava meio que fazendo a parte dele pra equilibrar as coisas. Ele tava querendo reequilibrar a galera, né? Porque na visão dele sobrou mais gente má do que gente boa. Essa que é a parada. Entendi. Ah, entendi. Não, agora faz um pouco mais. Pode ser que eu tenha perdido essa parte. Não, e tem outra, né, cara? Pela reação do Rhodes, você já vê que o cara já não era gente boa antigamente, né? Porque ele fala, certeza é o Barton. Você fala, porra, ele era foda. Mas deixa eu te falar, antes disso não teve o Titã 2 lá? Que eles foram lá no jardim falar com o Thanos primeiro? Foi. Vocês estão pulando as coisas aí. Vamos direito aqui. Pera aí que a gente não tá viajando no tempo ainda. A gente faz a nossa própria viagem. linha do tempo. Vamos aí, então cronológico. É. Aí a Capitã Marvel bota o pau na mesa e fala: não, agora vai dar certo porque eu tô aqui. Então vamos embora. Onde que ele tá? Ah, ele tá lá. Então vambora. Aí pegaram e foram. Não, legal é que a Nebulosa fala, não, eu sei onde ele tá. Aí ela vai falar um negócio, mó parábola da Bíblia, saca? Ele tá no jardim, tipo, porra, não ajudou em nada. Você tava aí parado, tinha 3 semanas já, podia ter falado isso antes. Né? Você tava esperando o quê? Chegar o bolo? Chegar o Uber Eats pra poder comer e depois ir embora? Tava esperando o Uber Nights. Ah, e então, aí foram lá, chegaram lá, o Thanos fazendeiro, cuidando da hortinha dele, fazendo, tendo seu momento Rodrigo Hilbert lá. Não, e é legal que não mostra nada, né? Só a mão boa dele passando nas coisas e tal. Você pensa, ó, o Thanos tá bem, ele tá ali só de boa. O Thanos tá ali tranquilo, curtindo a aposentadoria, benefício, INSS. Aí quando ele sobe a escada mancando, eu falei, peraí, que eu. Peraí, algo de errado não está certo. E aí, só que então, aí a gente chega lá, todo mundo vai, desce o cacete no Thanos com a maior facilidade. Thor chega lá e decepa a cabeça de Thanos. Sem... Não, primeiro ele decepa a mão do Thanos. Ah, já chega. Mandando hoje, não. Tô mandando o famoso sem tempo, irmão. E a minha amiga, sem né? Tempo. A minha amiga foi assistir o filme com um amigo dela que tem um filhinho. E aí eles levaram um filhinho. E aí, nessa cena que o Thor vai lá e corta a cabeça do Thanos, o menininho virou pro pai e falou assim: mas pai, eu achei que esse filme ia demorar mais. eu fiquei meio que assim, na minha cabeça, falei assim, eu ganhei meio mundo. Mano, essa foi a primeira cena que eu falei assim, peraí, eu tô vendo um filme que eu não tenho como adivinhar o que vai acontecer, beleza, vou me ajeitar aqui. Chegou ali e me quebrou, eu falei, ué. Não, pera, eu falei mas pro Thor, peraí, mas vem tranquilo, Thor, vem tranquilo, não se afoba não. O Thor já chegou e falou assim, sem tempo, irmão, sem tempo, ó, vamos agilizar logo. Quando o Thor fala, eu fui pra cabeça. Eu falei, eu fui pra cabeça. É que pilha, entendeu? Eu não vou errar de novo. Mas então, aí eu fiquei pensando, né? Porque aí a gente voltou numa discussão velha. Eu tive uma discussão velha na minha cabeça essa hora. Que assim, porque quando o Super-Homem vai lá e mata os olhos, todo mundo, ai meu Deus, o que que ele fez? O Thor chega e decepa a cara do Thanos, ninguém falando, fala, aê! Falei assim, lá. Aí, cadê o moralismo agora? Tudo bem, então, cara. Pode ser que é um cara que matou meio universo e não tem como prender ele, sim. Mas bandido tem que se fuder. Ah lá. Tem que se fuder. Bandido bom é bandido morto. Gente. Na minha sessão do cinema, ninguém ficou batendo palma quando o Thor cortou a cabeça do Thanos. o pessoal não ficou sem entender, porque realmente ninguém esperava que acabaria ali. É, isso é verdade. Não, mas aqui no Rio de Janeiro é outro nível. Você foi assistir em São Paulo, né? Porque aqui foi loucura, todo mundo... urrando, cara, tipo... No primeiro mundo também, o povo deixou toda a civilidade pra trás e parecia tipo piloto de avião pousando. Aqui, na minha sessão ficou aquele barulho, aquele, sabe aquele silêncio que parece barulho? Você sabe que você não tá escutando nada, mas parece que você deveria estar escutando. Foi tipo aquele... E aí? Só falta aquele... Foi quase isso, mas primeiro a galera gritou, né? Gritou e tum, silêncio sepulcral, tipo, e agora? Mas o legal desse início assim é porque, tipo, ele já mostra que, não tem mais joias do infinito, porque o Thanos destruiu. Dois, o Thor vai e mata ele. E três, as coisas se resolveram. Tipo, tá resolvido. Tipo, sim, como é que esse filme vai durar 3 horas? Se isso acontecer em meia hora, 25 minutos. Você vê, o próprio filme é um spoiler de si mesmo. Pelo fato da gente saber que o filme ia ter 3 horas, a gente já fala, não, isso daí algo não vai ficar assim. Algo tem que acontecer. Seria muito engraçado se eles não tivessem falado a duração e aí as pessoas entrassem aí com 5 minutos, matassem o Thanos e aí todo mundo... Puta que pariu, paguei R$50 pra ver isso. Aí ia ter que rolar um lance meio crepúsculo, né? Tipo, volta tudo lá na cena do Guerra Infinita. É isso que vai acontecer. Se você estalar o dedo agora. Não, e aí a gente vai e é só um sonho do Homem-Aranha. Puta, aí é só... Nossa, uma merda. O Meré guarda suando, meu Deus. Nossa, não, olha, isso daí ia ser tipo o povo pegando em armas. É tipo, tocha e aqueles garfos, assim, de pessoas marchando na rua, na sede da Disney lá, reclamando. Bom, e aí com isso, depois o homem, todo mundo volta, fala assim, beleza, tal, e agora? Não, matou o cara, mas as coisas continuam tudo fodido e tal. Eis que homem que amiga aparece. E é legal, cara. Não, calma. Porra. Uai. Felipe, não é? Vamos não se afoba. Vem, mas bem não tranquilo. É agora que o Homem-Formiga aparece? Aí eles voltam pra Terra e mostram o aftermath da parada, né? O que aconteceu do estalo. Que a gente não tinha visto. Depois. A gente não tinha visto até então, né? Aí 5 anos depois tá o Capitão América juntando a galera, né? Não, gente, vamos lá. Nossa, essa cena eu fiquei com um bode. Um bode. Puta que me pariu, mano. Pelo amor de Deus, eu entendo que eles tinham que mostrar que as pessoas não seguiram em frente, né? Mas, mano, qual a necessidade? Capitão América pegando na mão de todo mundo. Vem, vamos embora. Capitão América agora ele é life coach. Aquela cena ali serviu pra pôr o diretor no filme. Ali tava o diretor do filme contracenando com eles. Foi, serviu pra isso, mas o interessante foi que foi mostrar que, tipo, se isso tá resolvido, a vida segue. E, tipo, eles seguiram. Inclusive, o Capitão, ele, em uma conversa com a Viúva Negra, chegou a falar: ah, mas é a primeira vez que eu vejo o Rio Hudson tão limpo assim com golfinhos nele. Sim. Ah, não, era a baleia. Baleia. É. Não, e depois ele fala a melhor cena do filme, né? Tipo, não, que eu fico falando pra todo mundo seguir em frente, mas a gente não consegue, né? Tipo, o cara ficou full traumatizado. Não, a melhor cena é aquela que ele fala: tem que dar certo, porque se não der certo, eu não sei o que eu vou fazer. Essa sou e aí eu. Deu errado. Todos os finais de semestre. Todos os finais de semestre, essa sou eu. É assim que a gente leva a vida, né? Sim, exato. Ali era todo mundo humano, cara. Isso é muito maneiro. Uma amiga minha, a Borô. A Borô, vocês conhecem a Borô? Sim, a gente conhece. A Borô falou um negócio. Cadê a Borô? Que eu não tinha. A Borô foi assistir comigo, inclusive. A gente ficou uns 20 minutos sentado na cadeira porque a gente não conseguia levantar. E foi aniversário dela. Sexta-feira foi aniversário dela. Olha que maravilha. Parabéns. Mano, então, e ela chorando, né? É, a gente foi no Outback, depois a gente foi assistir os Vingadores e eu fiquei tipo, ai que bom, pelo menos eu perdi todas as calorias que eu comi na batata no meu choro. Então, e a Borô tava me falando, que eu não lembro quem falou pra ela isso e eu não tinha percebido. Quem salvou o mundo foi o Mickey, rato. Praticamente. Foi um rato. O rato que pulou na lá no negocinho. Foi o Mickey, mano. Foi o Mickey. Eu não tinha me ligado nisso, cara. É, velho. Porque foi o rato. gato que pulou lá e ligou. E foi aí que o cara voltou. E aí ele voltou do espaço quântico e falou... Cara, não é possível que a Disney não botou aquele rato ali de propósito. Não é possível. Ó, tá vendo? Duvido que todo mundo que tá ouvindo aí já tinha se ligado disso. Podcast Multiverso Mais também vai ser o nome do, vai ser o nome do podcast. O Mickey salvou o mundo. Bom, e aí o Homem-Formiga parece com a sua ideia maluca de vamos viajar no tempo e resolver tudo. Assim, ai, tá bom. Ele não fala viajar no tempo, né? Ele fala no espaço quântico. Aí as pessoas ficam, quê? Aí alguém fala, viajar no tempo. Ah, tá, viajar no tempo, entendi. E aí pra mim é que começa assim um grande foda-se, né? Que aí começa, nós vamos viajar no tempo por causa de, aí fala palavras que não fazem sentido, quânticos, nanotecnologia, blá, partículas. E aí com isso a gente pode voltar a lei de não sei o quê, eu arrasto, não sei lá. Grande foda. E vira neném, e vira velho, e mija nas calças. Não, e aí fala assim, mas então, eu não sei fazer isso direito, chama o Homem de Ferro, eu não vou fazer isso não, que isso aí vai dar merda. Aí ele falou, muito bacana. Ah, a filha dele é tão fofa. Homem de Ferro, pai de família. Isso foi legal porque mostrou a evolução do personagem durante todos esses anos. Eu sempre falei que ele era o que mais evoluía. Grata. E ele evoluiu até o final. Sempre falei. Ter uma família era um projeto dele, que ele conseguiu pôr porque ele desistiu de tudo. Logo no início do filme, ele tira a armadura e dá pro Capitão América. Fala, toma essa porra. Não quero mais enfrentar esse cara. Foda-se. A cena de quando ele chega na Terra é absurdamente agoniante, porque ele tá muito fraco e eu fiquei tipo, meu nenê, tadinho. Quando eu olhei rápido assim, eu falei, caraca, será que é o Jared Leto interpretando o Tony Stark agora? Então, e por falar nisso, eu não sei se isso foi só loucura da minha cabeça ou não. Assim, eu sei que realmente o Tony Stark, ele tava magrérrimo. Esse daí, no caso, faz sentido, porque ele tava, sei lá, um mês lá no espaço. Comer, porra. É, então, aí tudo bem, tava lá meio caquético. Mas eu tive a impressão pra mim que todos os outros, o Capitão América, o Gavião, o Rhodes, eles estavam mais magros. Ou pelo menos, assim, menos bufados. É, porque eles estavam todos curvados, sim, né? A galera tava meio cabeça baixa e, tipo... E agora? Então, eles não me pareciam, tipo, aquele tipo Capitão América do Guerra Civil, saca? Tipo, bombadaço, gigante segurando helicóptero. O Capitão América do Guerra Civil ainda é novinho, meio de boa, né? Mas do Guerra Civil era pior ainda, que ele olhava todo mundo de cima, né? Que ele agarra a lança assim, tipo, eu vou acabar com você agora. Agora acabou, parou a palhaçada. É. Aí depois ele dá uma... Opa, peraí, não é bem assim não. Mas é, dá a impressão mesmo que eles deram uma segurada no tamanho das pessoas. Fora o Thor, né? os personagens. Precisamos falar sobre o Thor. Ou a gente vai falar do Hulk primeiro, que o Hulk virou um bobalhão do caralho. O Hulk hipster. O Hulk hipster vegano e... Não, mas eu gostei também, achei interessante assim, ver esse do Hulk do jeito que ele ficou. Também meio foda-se, né? Porque o Hulk ficou assim, meio super nani, né? Um negócio meio mãezona então, da galera, né? Sanduíche lá, o taco do Homem-Formiga cai no chão, ele vem com dois. Não, toma aqui. Não, mano. O Banner, ele se aceitou como o Hulk. Ele parou de lutar contra as personalidades dele, aceitou todas. Por isso que ele assumiu aquela forma inteligente, digamos assim. É, só que ele é um boboca, né? Não, é porque o Banner é meio pastel. É verdade. Ele é meio... Gente, na minha sessão tinha três héteros topzera atrás de mim que ficavam... Meio coisado. Assim. Só que tanto que é a hora que eles vão lá, porque eles voltam no tempo. Na cidade, assim... Que ele fica olhando. Sabe assim, é igual você olhando para as festas da que você foi, que aí você tava loucaça, aí você olha pra foto e ai meu Deus, o que eu tava fazendo? Gente, não. E aí ele fica olhando, ele destruindo a coisa. Ah, vou jogar aqui então. Amassa o carro. Pronto. Esmaga. O filme acontece mais ali naquela metade da viagem do tempo. Até as situações mais engraçadas estão naquela metade. Sim. O Thor reencontrando com a mãe. Foi muito engraçado ele encontrar com a mãe de novo. O Capitão América no elevador encontrando com o pessoal da Hydra. Sim, eu gostei muito. Gostei muito, referência. Eu achei que ia ser igual a do Soldado Invernal, que ele ia descer a porrada em todo Também. mundo de novo. Mas aí ele. Eu já comecei a pensar, ele vai perguntar se tem alguém que quer sair. Eu tava esperando isso, cara. Eu já tava preparado pra bater palma e ele. Eu, Ryder, falei, pô! Meu, sim. Meu, e sabe o que é engraçado? Na minha sessão, quando o Loki apareceu, todo mundo sabia que não era o Loki real. Todo mundo sabia que era o Loki do passado, que foi Sim. lá dos primeiros. E que ele não tava, tipo, ele não retornou à vida, ele tava vivo naquela época. Mas mesmo assim, as pessoas gritavam e batiam Sim, palma você pro também. Aqui também. Aqui também. Loki. E tipo, o sorriso, a hora que ele deu o sorrisinho, tipo, olhando o que tava acontecendo e tudo mais. Meu, as pessoas foram uma loucura. Eu fiquei, gente, E é maneiro por favor, traz que o Loki é o único que percebe tudo que tá eles acontecendo. de volta. Sim, ele percebe, porque meu, o Loki é espertíssimo, né? Ele é muito E malaco. nossa, meu, puta, Cara, que e é maneiro cena, que que ele não cena. perde tempo, né, cara? Um segundo, bobeou, Não. sumiu. Então, e aí? Então, nesse momento aí eu dei uma bugada, porque eu falei, ué, e agora? Mas então, isso é uma das coisas que me buga por causa de viagem no tempo. Porque você nunca escolhe o preset de regras que você quer seguir. Então, eu falo assim, Então, uai, na não, verdade, eles escolheram. eles escolheram que foi aquele, você não tem a possibilidade de mudar o passado, mas você traz as coisas do passado para o presente. Mas depois É, você tem não é que bem isso. devolver. É só assim. Não, não. Quem explica isso é a anciã do. A carequinha lá, que eu esqueci o nome. A ânsia. A anciã. A Tilda, sei lá o quê. As páginas de envolver as pedras é o que mantém a cronologia certa. Porque Sim, o não. Benenel Sim, não. fala, a gente vai estar desaparecendo com a pedra, indo lá, resolvendo, mas para você a pedra sumiu só um segundo. Não, pra ela a pedra não sumiu. É como se a pedra nem tivesse sumido. Mas o lance não é esse, não, Gustavo. O que o Felipe tá falando é quais são as regras. As regras são as mesmas do Dragon Ball Z. Se você assistiu o Dragon Ball Z, é a mesma coisa. Me perdi. Não assisti Dragon Ball Z. Quando você volta no tempo e altera alguma coisa, você cria uma segunda, e uma terceira e uma quarta realidade. A Tilda Swinton explica isso. Quando ela cria aquela linha do tempo imaginária ali para Ah, mostrar tá, pro Ben, né? preta. Ela tira a pedrinha e aí, pum, divide. Só que o que acontece? O que fez a timeline dividir não foi tirar a pedra, foi libertar o Loki. Por isso que eu Ah, falei é. que. Por isso que Exato, foi por isso que eu fiquei eu falei que é o. bugado, que eu falei, uai. Bom, mas Então, enfim. até aquele momento, tava tudo bem, tranquilo. Aí libertou o Loki, pum, ali já não é mais a nossa linha do tempo. Então, o que você precisa entender é que aquilo ali é outra dimensão, um É, multiverso. então, e falando em mudar o passado e tudo mais, o que o Capitão América fez também. Então, aí já é outra parada. Quando chegar no Pois final, eu é. comento isso daí do. Ah, é por isso que eu falo, puta, viagem no tempo é uma cagada, cara. Puta, que abre tanta merda. Meu, isso é foda porque eles abriram um monte de ponta que tava fechada já do Mas eles fizeram isso antigamente, de propósito, cara. E eu queria que a Lohane tivesse aqui, que ela ia bater palma agora. A Marvel não é burra, cara. A Marvel tá planejando isso há mais de 10 anos. Eles não iam pegar, tipo, vamos fazer linha do tempo aqui, quebrar a porra toda. Não ia fazer isso, cara. Eles estão fazendo isso de propósito, porque daí eles podem trazer os X-Men, o Quarteto Fantástico, simplesmente botar eles lá e falar assim: ó, isso aqui aconteceu quando o Capitão Marvel. Ah lá. América fez isso. Isso aqui É um grande aconteceu foda-se. quando. Então, exatamente, cara. Ah, por quê? Porque foda-se. Porra. Porque eu Exatamente. quero. Que a Porque bola é minha e eu quero que seja assim. eu quero. Isso me deixa feliz. Talvez tenha algum filme com o Loki. Vai, caralho! Vai Vai lá. ter a série Na... dele, né? Vai Resta ter a saber se série. a Vai série ter vai ser no a série. passado ou se essa série vai ser do Loki que fugiu. Real. Real. Vixe. E aí eles finalmente, né? O Tony Stark cai em si, tipo, ah, eu consigo e tal, consertei aqui o problema, vou Eu botar inventei um esse. foda-se aqui, toma aqui esse foda-se que eu inventei. Vou botar esse anel aqui na metade da minha mão e agora vai funcionar. É um É, GPS do tempo, pô. inventei o Waze temporal, é. Vire à esquerda. Vire para a esquerda antes do nazismo. Depois Nossa! do segundo golpe comunista entre a direita. Mas é exatamente isso que acontece quando eles estão no mundo quântico, ele vem meio voando assim, ele é tipo, vem É, devagar. e faz as curvas, né? É, tem um monte de túnel. Mas aí, eles não sabiam que pra pegar aquela pedra da alma tinha que ter um sacrifício? Não sabia, só o Thanos sabia. Não, porque a única pessoa que pegou era o Thanos, né? Tipo, a viúva, como é muito esperta, ela já meio que tinha uma ideia, porque ela falou, o Thanos veio com a Gamora e voltou sozinho, então, tipo, alguma merda tem que acontecer. Mas ela só se tocou disso lá, ela só se tocou disso em Vormir. Inclusive, os dois irem pra Vormir já meio que tava dando a dica que um dos dois não ia voltar. Mano, quando eles chegaram, quando eles desceram lá naquele planeta lá que o Star-Lord fica dançando, e aí falaram assim, não, a gente vai pra Vormir sozinho, não sei o que e tal. Quando eles entraram, eu soltei alto, assim, puta que pariu, eu já sabia o que era. Meu, e foi uma cena super apelativa, né? Foi super apelativo, porque foi feito pra chorar, tipo, eles fizeram, tipo, vamos fazer uma cena pra fazer todo mundo chorar. Beleza, vamos matar a viúva. Ah, peraí. Não foi apelativo. A questão é assim, ela foi feita com os dois até pra mostrar uma diferença de o que o Thanos fez do que os dois fizeram. Os dois, um queria se sacrificar pelo outro. Ali, o sentimento era muito... Real. Sim, eu até achava, eu até fiquei com uma esperançazinha do carinha lá do Capuz falar, não, ok, vocês se gostam muito, pode ir os dois. Sabe, tipo, ficou no fundinho, assim, uma esperançazinha, mas isso é... Não, e essa cena, ela serviu muito bem pra fechar o arco da Viúva Negra e pra evoluir o Gavião Arqueiro, né? A Viúva Negra, ela fala desde o Vingadores 1 que a conta dela tá no vermelho, que ela queria quitar essa conta. E só agora ela quitou a conta dela, pra ela. Ela se matar não é só pelo Gavião, é por tudo. Todo o passado dela. Então, fez sentido ali ela se sacrificar. Apesar de ter sido realmente uma pena. Foi muito difícil ter ela no final. É, não, realmente. Mas você sabe que eu tava até conversando com a pessoa que assistiu comigo depois. Que, tipo, eu senti a morte dela na hora. Eu falei, puta, olha aí, pô, que merda. Não, morreu mesmo. Mas depois eu dei uma esquecida. Sabe, conforme o filme seguiu, eu meio que esqueci que ela tinha morrido. Só fui lembrar no final. Eu também, né? Tem 400 personagens no filme. Exato. Então, agora que chegou no final, que eu falei, puta, é verdade, ela morreu. Eu só lembrei que ela morreu quando o Hulk, já no final, no funeral do Tony Stark, ele fala, no estalo eu tenho que trazer ela. Realmente não tem como. Eu acho que eu fiquei mais triste com ele falando isso do que com a morte dela. Porque eu ainda tinha uma esperança dele conseguir trazer ela de volta. É, mas o filme todo encaminhava pra isso, né? Ela era a única que não tinha família, né? A família dela era os Vingadores. Ela fala que tudo que ela tem é aquele emprego. Então, assim, ela era a única pessoa realmente que era apta àquele sacrifício, né? Se fosse qualquer outro personagem, a gente ia ficar 80 vezes mais puto. E por falar nisso... Verdade. Uma coisa que eu senti um pouco de falta nesse filme, não é sentir falta, é que eu queria ter visto mais, é da situação na Terra aqui, de como que as outras pessoas também lidaram, assim, do aftermath, do que a coisa aconteceu. Tipo, eu queria ver o Wakanda depois do estalo. Exato, sabe? Eu queria ver o resto do mundo, assim, como que os outros pessoal estavam lidando, como que o cidadão de bem normal estava lidando com isso e tudo mais. Assim, tirando a ceninha do Capitão América. É foda, cara, porque ia ter que ter mais meia hora de filme pra mostrar isso. É. Eu sou a menina do caos, né? A hora que tava passando essa ceninha do Capitão América falando, ai, não, porque a gente tem que seguir em frente, eu fiquei pensando assim, meu, 5 anos depois, né? Se esse pessoal voltar, meu, olha o nível do meu pensamento no cinema. Eu não estava bem porque eu tinha dormido, tipo, 2 horas só no dia anterior. Eu tava tendo um pensamento muito estranho. Eu fiquei pensando assim, meu, 5 anos depois, se o pessoal voltar, será que os bancos têm histórico de conta na conta? Ou eles vão voltar pobre? Não, o pior não é isso. O pior é e a galera que casou de novo? Como é que fica isso? Puta, nossa, mas imagina o irmão. Puta, olha que coisa merda. Com questão de banco, essas coisas, acho que foi o capitão que fala. Gente, os governos acabaram. O pouco que sobrou tá fazendo alguns censos pra ver quem tá vivo ainda. Ah, e tipo, tem prédio que não tem nem luz quando mostra as paradas, tá ligado? Exato. Eu fico pensando no plano do Thanos. Porque é o seguinte, uma coisa que eu preciso ficar claro, ele tirou metade dos humanos ou metade da vida? Metade da vida do universo. A A Capitã Marvel, ela tá ali no filme justamente pra exteriorizar essa parada. Tipo, ela fala isso várias vezes durante o filme. Tipo, existem outros planetas e outras pessoas passando por isso. Mas aí que tá o plano do Thanos é uma cagada, então, ué. Porque se ele tira... A ideia dele é trazer balanço pro negócio para as pessoas voltarem a ser prósperas e tudo mais. Se você tira metade da vida, além da metade das pessoas que você tirou, você também tá tirando metade dos recursos. Você tirou metade da comida do povo também. Então não adiantou em nada. Mas Felipe, a ideia do Thanos é uma ideia objetiva. Ela não é complexa, ela não vê o grande plano em si, de, por exemplo, o impacto psicológico. Tendo as pessoas, metade da população sumir. Só que, Felipe, tem outra coisa também. Você vê isso, metade do recurso sumiu, não sei o que, sei lá. Mas em 5 anos o Rio Hudson ficou limpo e apareceram novas formas de vida. Então, meio que deu certo. Não, bom, mas aí, quem diria então que deixar um governante que não tem ideias complexas, só ideia simples, seria uma coisa ruim, não é mesmo? olha aí, sua alfinetadinha. Voltando um pouquinho ao que o Volta tá falando da Capitã Marvel falar, aquela coisa, gente, não é só na Terra que tá esse problema, essas coisas. Isso eu achei um erro ela falar. Eu acho que o fim tinha que ter mostrado os outros, a condição de, pelo menos, Xandar ou até o planeta Kree. Porque, assim, o filme ficou com muito na cara de, isso é um problema da Terra. Mesmo ela falando que é um problema do universo. Porra, pra quem não tá prestando atenção direito, vai achar que é só o problema da Terra. Mas olha só, Gustavo, você já tinha algum personagem no universo inteiro que não estivesse na Terra que você se importasse? Os Guardiões. Os Guardiões estavam na Terra. Não, os Guardiões estavam no espaço. Não, os Guardiões vivos estavam na Terra. Real? Na verdade não, porque a Nebulosa e o Rock estavam resgatando pessoas do espaço. Cinco minutos de filme eles aparecem toda mas hora. Tinha que mostrar... mas é que tá, em 5 minutos você mostra a situação dos outros mundos. Não precisava focar só tanto na Terra. Mas a gente vê que a gente se importa no filme, cara. Larga de ser chato, cara. aí mostra o homenzinho azul andando. Ah, o nome dele é Paulo. Foda-se o Paulo, cara. Eu não ligo pra ele. Foda-se o Paulo, porra. Foda-se o Paulo, caralho. Paulo no cu do Paulo. Depois faz o filme do Paulo pra eu me importar com ele. Faz lá, a história de Paulo. Vida e obra de Paulo. Vai ter lá também, Paulo a Vingança. Mas então, e por falando em Capitã Marvel, eu senti um pouco de falta de Capitã Marvel, pelo menos assim... Eu senti pra caralho também. Mas se ela estivesse lá, acabava muito rápido, né? Não, necessariamente. Mais ou menos, cara, porque ela toma um pau fodido, Thanos. Mandava ela em uma das sidequests. Ela toma um soco do Thanos e fica no chão. Olha só. Foi o que aconteceu na batalha final, né? Gente, cara, o Thanos só trocou a joia de mão e deu uma na cara dela. Galera, vamos lá. Qual é a música do ratinho aí agora? Um erro, que isso vem da Marvel faz um tempo, foi de ter falado fora dos filmes que ela era o personagem mais forte do universo Marvel. Não, o herói mais forte. No próprio filme, a Wanda que quase mata o Thanos sozinha. O final do filme mostra que essa coisa de falar que ela é a personagem mais forte é muito forçado. É muito forçar a barra. Uhum. Concordo com você. Concordo e discordo, na verdade. O que acontece são dois problemas. O primeiro problema é a Marvel não disse que ela é o ser mais forte. Ela disse que ela é o herói mais forte. Então não, existem seres falou, mais fortes falou do que ser, ela. Falou ser. O Josh Whedon falou. Ela era o personagem do MCU mais forte. Ele estava incluindo todos, inclusive o Thanos. De novo ficar discutindo semântica. Pode até ser, mas sem as joias. Beleza. Ok, vamos dizer que seja isso. E o segundo caso, cara, é que o Thanos derrota ela com a joia do poder. Ele troca a joia do poder na mão, ativa ela e dá um soco na cara dela, ela caiu e ficou ali. Então, até aí não tem problema nenhum pra mim. O problema da Capitã Marvel pra mim é que eu não me importo com ela naquele filme. Ela não aparece, ela não faz nada a não ser aparecer no final cortando as naves igual manteiga. Só isso. Não, então é que, tipo, pra mim, eu esperava ver ela fazendo mais coisas durante o filme, saca? Sim, sim. Tipo, eu queria que ela, eu queria me importar com ela. Gente, ela foi a válvula de escape. Quando as coisas davam errado, ela chegava. Deu errado com o Tony, ela chegou. Deu errado na batalha, ela chegou. É isso. Eles usaram ela como válvula de escape. Pareceu que foi uma falha de planejamento. Porque se você vê as entrevistas dela... Ela fala que ela não sabia o que ela tava fazendo. Tipo, até o filme dela mesmo, ela não sabia o que ela tava fazendo. Porque ela gravou Endgame antes do filme dela. Ah. Então, entendi. Tipo, você vê que ela tá meio assim. Até a atuação dela é meio. Até a atuação dela é meio estranha. Depois que você vê Capitã Marvel, né? O jeito que ela termina Capitã Marvel não é o jeito que ela começa o Endgame. É sim, muito esquisito. Sim, isso é real. Isso é real. Isso mas, tipo. É, eles usaram claramente como válvula de escape. Tipo, gente, a Capitã Marvel em Ultimato é tipo Sansa Stark em Batalha dos Bastardos. Sim. Tá dando merda, ela aparece. Exatamente. É igual aquela cena que junta todas as mulheres pra enfrentar o Thanos. Aquilo ali é só uma válvula de escape. É muito maneiro. Eu gostei muito, mas foi um fanservice filha da puta. Foi um fanservice filho da puta, mas foi tipo... Meu, a hora que isso aconteceu no meu... A gente já saiu da ordem cronológica de novo, vocês estão cientes disso, né? Foda-se. A hora que isso aconteceu no cinema, tipo, todas as mulheres do cinema gritaram. Foi muito legal. Na minha sala, todo mundo gritou. Homem, mulher, criança... Papagaio periquito, todo mundo. Foi muito legal. Meu, uma linha de frente só feminina, pelo amor de Deus. Que coisa linda. Eu quero um wallpaper daquilo. É, ó, feminina e o Miranha. E o Miranha. E o Miranha. Eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei, por que deixaram ele ali, né? Porque eles poderiam ter reunido depois, né? Ela poderia ter, tipo, salvado ele. Mano, e o Homem-Aranha tava muito Guerra Civil nesse filme. Ele, tipo, então, assim, todo olha, mundo é prazer te conhecer aí, pulando de um lado pro outro. Peraí, já que a gente parou, a gente vai falar mais alguma coisa da Volta no Tempo? Sim, a forma como o Thanos descobre o plano deles. Nossa, isso foi uma merda. Eu achei legal. Meio merda. Achei meio merda. Achei muito legal. Não, eu achei legal porque foi uma coisa que já estava introduzido, que ele tinha acesso às gravações da mente da Nebulosa. Uai, gente, mano. E mostrou uma falha de pensamento dele, de não levar isso em consideração. Se ela é metade máquina, o servidor que está mandando imagens da Nebulosa para o Thanos vai pegar dessa Nebulosa também. Isso foi legal, essa falha deles. Eu não sei, eu achei aquilo muito maluco. Porque eu falei assim, gente, a Nebulosa do passado tá pegando o sinal da frequência da Nebulosa do futuro, e aí dá uns glitch no meio que ela começa a vomitar um Obi-Wan, preciso da ajuda ali no meio da frente do Thanos. Não, e fora que ela teve força pra ajoelhar. Se ela teve força pra ajoelhar, ela apertava a porra do botão e voltava no tempo sozinha. Mas, gente, isso foi o celular clonado. Foram dois números que estavam recebendo a mesma ligação. Não, linha cruzada. Linha cruzada. Puta que pariu. É isso. É igual quando você tá andando de carro e ouvindo rádio numa boa, do nada. E começa a tocar um funk do nada e volta. Eu achei uma desculpa ok. Pro Thanos voltar pro filme. Não, em contexto do filme todo foi legal, mas você analisar a cena sozinha é complicado, cara. Muito. Não, então, aí, peraí, eu tô com uma dúvida aqui. Porque é o seguinte, cada um tinha um frasquinho de bullshit do bullshit quântica pra poder voltar. É, particularmente. Cada um tinha um botão do foda-se. Isso, cada um tinha um foda-se pra voltar, beleza. Só que aí, a Nebulosa do passado foi, pegou a plaquinha vermelha, a skin da outra menina do futuro, pegou o foda-se dela e falou, toma aqui, Thanos, vai-te embora, que eu vou voltar. De que jeito? Se a Nebulosa do futuro só tinha um. Porque assim, o Thanos voltou uma hora... No passado tinha a Pym Particle em algum lugar, cara. Pois é, e onde que ele arrumou a Pym Particle pra trazer aquele exército inteiro dele? Não, então, vamos lá. Existem duas possibilidades. Um... Eles replicaram a Pym Particle, porque eles têm tecnologia pra fazer isso tranquilamente naquela nave. O exército do Thanos, porra. Quem disse? Caralho, quem disse? Felipe, eles têm uma nave espacial, cara. Não. Uma coisa não tem nada. Calça. O Wakanda tem um monte de coisa lá maluca e nenhum deles manja de partícula Pym. Mas porque eles nunca pensaram nisso, cara. Uai, então, a parada. é que a Nebulosa, quando ela voltou, foi pro futuro, ela abriu um portal e deixou aberto. Ah, é verdade, ela que abre. Ela abriu um túnel pra nave poder passar. Ela não precisava de um GPS do tempo, que era aquela coisa. Ela só abriu um túnel grande e eles vieram. É, não, tipo, na hora que eu tava assistindo, enquanto eu tava assistindo, eu falei, não, ok. Vamos embora. Mas na hora que você começa a raciocinar sobre as coisas, coisa começa a dar uma bugada. Aí é maneiro que tem aquela discussão de bar, né? Quem é que vai instalar o dedo? Quem não vai? Não sei o quê. Aí eu achei que eles iam, sei lá, jogar uma sinuca ali pra ver quem ia instalar o dedo. Exato. Não, e outra coisa, tipo, nos filmes passados, ninguém conseguia, tipo, pegar uma joia de infinito na mão, enfiar no b**** e sair por aí cantarolando. Ah, tanto é que ninguém conseguia. O único que conseguia pegar uma... Não, ninguém conseguia pegar a joia do poder. Ah, era só do poder? É só do poder. É só do poder que tem esse problema. Ah, não, então tão desencana. Eu achava que era todo. Por isso que a joia do poder eles pegam dentro daquela bolinha, pô. Agora fez sentido. Agora eu entendi. Eu não sabia porque. Aí a cabeça do filho. Agora eu saquei. Aí, beleza, instalaram o dedo, todo mundo feliz e tal. Ah, aí o Homem-Formiga olha pela janela, fudeu. E pum! Explode. Estoura tudo. Ali eu falei, que desespero. Legal. Que desespero. Eles sendo... Estão quase afogando. Puta merda. Nossa senhora. Eu tava morrendo de sono, né? Eu já tava esperando mais alguém morrer, cara. Meu, eu tava morrendo de sono. Nessa hora, eu fiquei tão elétrica que eu sentei na beira da cadeira. Eu quase caí da cadeira porque eu tava tipo, meu Deus do céu. Quem vai morrer agora? A Letícia mandou um, ai, caralho! Eita porra! Nessa hora, eu achei que o máquina de combate ia morrer. Porque ele abre a armadura, ele sai... Aí começa a cair algumas pedras dele e o caraca, ele vai morrer, meu Deus do céu, não. Aí eu achei muito que ele ia morrer, porque ele tava sem aquele bagulho de se mover, tá ligado? Ele usou na perna. É o seguinte, assim, cá aqui entre nós, assim, a gente não vou comentar isso com ninguém. Máquina de combate morrer? Caguei. Então, eu também, não, mas... Não ligo, eu também, não. Mas... Meio caguei. Assim. Mas o Máquina de Combate ali, ele é o personagem mais humano que tem também, né? Cara, e aí é um show de fanservice até o final do filme. Pra começar, tem a cena, tipo, todo mundo tava aguardando. Os três principais contra o Thanos. Isso. Nossa, lindo, que lindo, demais. Cara. Então, aí que entra o meu próximo argumento. Eu tava doido, eu falei assim, nossa, esse filme podia não ter batalha de exército. Porque até então, todos os filmes do Vingadores, sem exceção, teve batalha de exército sem rosto pra enfrentar os heróis. E eu tava assim, puta, esse podia não, podia ser uma coisa ali menor, sabe? Só um eles pessoal, e o Thanos. Eles e o Thanos, seria interessante. Entendeu? Só que aí... Não ia fazer o menor sentido porque tinha uma nave gigante com um exército, mas... Não, mas vamos supor que o Thanos não tivesse trazido o exército. O Thanos só chegou lá com um par de bolas e aquele facão do Draven ali do lado na mão dele. Um par de só... bolas! Ele aparece ali e fala, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo, que eu tô sem tempo, irmão. E aí o pau comia. Só que é o seguinte, eu fiquei muito feliz também com a cena da batalha, porque me lembrou muito Senhor dos Anéis. Nossa, aquilo foi lindo, cara. Sabe, tipo, Gandalf chegando na montanha, assim, do lado. Mas essa eu faço questão de destrinchar, cara, que vale a pena. Que é dividido em várias... são várias lutas, né? São vários momentos diferentes. É quase, tipo, mini arcos dentro do arco final. Você tem a luta dos três grandes contra o Thanos. Ao mesmo tempo, você tem... Ao mesmo tempo, você tem o pessoal... O Homem-Formiga resgatando a galera que tá afogada. Pera aí, calma aí, Valdir. Pera, Valdir, respira. O Capitão América pegou o martelo do Thor. É a melhor cena do filme. Olha como foda-se, não fez diferença nenhuma. Aí é maneiro que o Thor dá um sorrisinho e fala, eu sabia. Eu só queria deixar claro que o Capitão América é um Thor melhor que o Thor. Que muito, o próprio Thor. Muito. E o Mjolnir vira dele, a partir dali, né? Porque ele não solta mais até o final do filme. É, não. O Thor até pega, mas aí ele devolve, mas, né? Dele. Eu falo assim, não, Thor, fica com esse aqui que eu vou ficar com o meu brinquedo novo aqui. Aí tem uma hora que eles trocam de martelo, de machado, E aí o Thor, não, eu fico com o maior. Não, foi muito engraçado que, tipo, eles não mostram que foi o Capitão, né? O Mjolnir só aparece voando e depois ele volta e aí ele volta, nossa, pra mão volta dele. Pra mão do Capitão e o Capitão. Meu Deus. Parado, aí o Capitão volta a ser o Capitão da Guerra Infinita, né? Olha o Thanos de cima assim, e aí, meu irmão? Não, meu irmão, mas peraí, vamos voltar. Peraí, eu tenho duas colocações aqui agora. Uma com relação à viagem no tempo. Porque então, e agora? O Thor do passado tá sem martelo? Então, cara, o Thor de outra dimensão tá sem martelo. Mas o Capitão Thor, devolve. Filha da puta, tá. Filho, Thor barrigudo é um belo. Ah, é, o Capitão devolve. O Capitão devolve. Não, então tudo bem. Segundo ponto. Então. Segundo. Segue o bonde. Segundo ponto é que é o seguinte: no filme anterior do Guerra Infinita, eles estavam todo mundo lá lutando com o Thanos full power com as joias do infinito e tal, dando uma segurada lá nele. Nesse dia, não, o Thanos não tava com a joia do infinito ainda. Tava, não. Não. Primeiro teve o passa-bastão da manopla, que passou na mão de todo mundo. Não, burro, tô falando do último. Ah, você falando da Guerra Infinita? Ah, tá. Guerra Infinita. Ele tava com quase, ele tava com 5 joias e ainda assim, dando ali uma segurada. Capitão América deu aquela peitada nele e tudo mais. O Capitão América cagou nas calças muito ali também. Não, mas cagou, mas peitou. Ele ali pegou, manteve. E aí, nesse daí, eles estavam pelejando pra lutar com o Thanos pelado. Com o Thanos de pelado quer dizer sem joias. Eu senti uma diferença de power aí, de um nível pro outro. Eu achei que o pessoal tinha dado um level up. Do Thanos, né? Ah, cara, tipo assim, primeiro, ele realmente tava sem joias ali na coisa, mas é diferente do Guerra Infinita, ele tá usando as armas e a armadura dele. Então a gente já pode dizer ali que, pô, a espada dele cortou o escudo do Capitão. Aquela espada é forte. E não foi só o escudo. Se vocês pararem pra lembrar, quando o Capitão dá aquela apertada no escudo, o braço dele, o antebraço, tá aberto. O Thanos ferrou muito o Capitão naquele momento. Uhum. O Thanos tava mais preparado nessa batalha. E aí a gente teve, né, o passanel dos Vingadores ali, né? Queria ficar com não, pera. Vamos falar primeiro. Todo mundo cagou pra parte de, tipo, a batalha dos três principais contra o Thanos, mas e a hora que todo mundo chega? Vocês estão cagando pra parte maravilhosa. Mas isso é muito depois. Isso é muito depois. Vamos chegar. E muito depois, não. Isso é depois que o Capitão América toma um pau fudido. Ele já tá, tipo. Ah, isso é. Ele tá olhando pro horizonte, tipo, sem esperança já. Só ele em pé. Sem tempo, irmão. O Capitão leva um pau, aí o Sam começa a falar com ele pelo rádio. Nossa, isso é muito foda. Isso é muito foda. Ele fala pra ele olhar pra esquerda, fazendo referência. Cara, ao, isso é muito foda. Capitão América 2. Pô, é lindo. É uma das cenas mais bonitas que eu já vi no cinema. E é maneiro que aparece todo mundo que já apareceu em todos os filmes, cara. Mano, sim. E é muito engraçado porque eles mostram todo mundo, mas aí eles vão mostrando as partes. Por exemplo, a hora que o pessoal de Wakanda chega. Nossa, meu, é incrível. E ele começa a fazer aquela oração. E eles, né, começam. Aquele grito de guerra. Grito de guerra. Puta que pariu! A hora que eles chegaram, aí depois mudou, veio a Vespa. Aí meu amigo que tava do meu lado era o único que gostava da Vespa. E aí apareceu ele. Fui! É muito maneiro essa cena, porque vai montando pro Capitão América falar, né? Tipo, vem todo mundo, aí cada um fala um negócio, faz uma gracinha, não sei o quê. Mas o Capitão Terra Negra não fala Wakanda Forever, porque a frase importante é o Avengers Assemble. Exato. E é muito foda que ele fala entre dentes, rangendo os dentes, né, cara? Então, mas eu queria que ele desse um gritão, Mel Gibson, saca? Eu também. Que ele fale... então, sabe, eu queria muito assim, Avengers! Mano, mas ele tava full pistola. Ali ele tava. Ele tava. Não, mas ele tava pistola, mas ele sabia que, tipo, ele tava ganhando agora. Porque é tipo quando você reúne o seu exército e, tipo, vai de uma vez. Tipo, quando você assiste Vikings, alguém assiste. Você vira o cheat mode do bagulho. Você sabe que você tá, tipo, você vai ganhar se tudo der certo. Então ele tava, tipo assim, putaço, mas ele tava, tipo, agora eu vou chutar sua bunda com o agora vai. Cara, esse daí é o famoso recebi a restituição de imposto no fim do mês, sabe? Agora eu faço tudo. Você tá todo fodido, mas aí, pá, aquele dinheiro bateu. Você fala, puta, agora essa vai. Essa cena aí dublada é Vingadores, sextou, porra! Então, como que ficou? Alguém assistiu dublado? Eu assisti, ficou legal. Vingadores, Avante, aí o pessoal vai. E que eu acho que no quadrinho é assim também, não é? Avante. Sim, sim. Avante Vingadores, nos quadrinhos. Meu, e a cara do Tony, a primeira vez que ele vê que o Peter volta. Eles fizeram e não sei o que, ele ficou o Chaves, né? E aí eu fui, e aí eu voltei, e aí não sei o que. Nessa hora no cinema, eu juro, eu tentei me segurar, mas eu só tenho meu, cala a boca! Eu não consegui me segurar. E ele fica segurando o Tony Stark, né? Tipo, não, cara, isso aqui. Tipo, eles fizeram nesse filme, eles claramente fizeram tipo o arco do Homem-Aranha, tipo, porque se eu não me engano, ele é o próximo, não é? Não é o próximo filme dele. É o próximo filme dele, é. Então, e tipo, veio extremamente forçado essa parte, né? Tipo, do Peter e tudo mais, e depois... Ah, não, depois eu conto. Depois a gente fala do final. Mas foi muito... Justamente por isso que eu acho que ele tava super Peter Parker Homecoming, falando oi pra todo mundo e... Cara, muito bom, cara. Pra todo lado, porque eles queriam trazer de volta a personalidade zoeira dele, né? Porque provavelmente o próximo vai ser assim, porque, tipo, ele foi super sério em... Na verdade, não, porque ele vai ficar... ele ficou traumatizado com o final desse filme. Ali, ele, pra ele não aconteceu nada. Ele virou poeira e voltou. Tipo, ele fala isso, né? Tipo, eu virei poeira e aí. Ele fala. Passou 5 segundos e eu voltei. O abraço deles foi legal. Porque, tipo, ele falando, aí ele abraça ele. Ah, seu Stark, que é bom. Meu, é que é foda, porque, tipo, no último filme, dava a impressão que, tipo, o Tony tinha voltado toda o sentimento paternal que ele tinha, que ele queria ter um filho e tudo mais, pro Peter. Tanto sim, que, tipo, eu assisti o Spider-Man Homecoming ontem, de novo, sem querer. Sofri muito, porque eu tinha esquecido que o Tony aparecia. Eu chorei a hora que ele apareceu. Mas a hora que ele apareceu, e, tipo, aquela conversa que ele vai ter com o Peter depois que a balsa rompe, que ele fala, tipo, se todo mundo morresse, seria culpa sua. Se você morresse, seria culpa minha. Nossa, Nossa, foi muito ruim. E aí, tipo, a hora que ele volta e o Tony vê ele, dá pra ver que, tipo, ele pensa, puta que pariu, o garoto voltou finalmente, graças a Deus, sabe? Ele tava dentro dele e tava gritando, é teta! Exato, é isso. Abraçando o Galvão Bueno. Cara, mas é muito... As expressões faciais de todo mundo nesse filme são muito boas. São muito boas. E é engraçado que, por exemplo, mesmo todo mundo apanhando pra caralho, tipo, ficando machucado, por exemplo, o Capitão, ele aparece machucado, o Tony destruído, o próprio Peter, ele aparece, tipo, todo machucado no rosto, e, tipo, no meio da ação você consegue ver a expressão deles enquanto eles estão falando, não é, tipo, uma coisa corrida. É muito bom, porque, tipo, eles começam a perder, entre aspas, né, e aí a Capitã Marvel vem, né, full power, foda-se full power. Tudo. E aí o Peter tinha acabado de cair no chão, fudidaço, abraçado da manopla, tipo, ninguém tira isso de mim. Aí a Capitã Marvel para ele, me dá isso aqui, dá? Aí ele, oi, tudo bom? Meu, a cara dele é muito boa. A cara dele só não é melhor nessa cena do que quando ele sobe no Pegasus lá da Valkyria. Porra, muito bom, muito bom. Tipo, nossa, foi muito lindo. Meu, é assim, o Thor me representa no começo do filme e o Peter Parker me representa na batalha. É isso, gente. nessa hora da batalha, eu tava lá, tava assistindo, eu até virei assim pra menina, cadê a Capitã Marvel? E na hora que eu falei, ela falou, olha lá. Ela falou, pá! Olha que belo timing. Cara, mas é muito maneiro, cara. Uma cena que é meio rápida, mas, tipo, eu não consigo tirar ela da cabeça. É quando o Homem-Formiga sai do chão, gigantesco. Nossa, sim. Nossa, muito bom também. Aí ele vai dar um socão naqueles bichos que eles soaram pra derrotar os Vingadores 1 e mata de um socão. É muito bonito isso. Nossa, sim. Meu, é foda porque eles conseguiram fazer uma batalha em que eles mostram o poder, o real poder de todo mundo ali. Sabe? Sim, por exemplo, tipo, até os caras novos, tipo, a própria Vespa, tipo, você fala, ah, eu acho que ela não vai fazer muita coisa, mas, meu, tipo, a hora que é pra arrumar as coisas lá, pra voltar no tempo e devolver as joias, tipo, meu, nossa, ela sai, tipo, cortando a batalha pra chegar no lugar, você fala, meu, que menina foda! Sabe? Tipo... Ué. Mano, foi muito legal. Muito foda. Muito, é por isso, foda, cara. É por isso legal. Que eu falo que eu queria muito me importar com ela. Eu queria muito. Eu cheguei lá, cara. Eu tenho que gostar da Capitã Marvel, mas não deu, cara. Ah, eu gosto muito dela. Gosto muito. Eu adorei muito. O filme dela, mas ela nesse filme. Eu queria que aparecesse o Gus. O Gus, não. Ah, o Gus é legal. E a batalha vai se desenvolvendo de um jeito que você fala: ganhamos, perdemos. Tipo, o Cid. Sabe o Cid no Era do Gelo? A gente vai morrer. Era assim. E, meu, nossa, e deixa a gente. Num negócio, tipo, eu fiquei dura na cadeira, eu não conseguia respirar. Aí, na hora que tava acabando lá, que tipo, ele bate na Capitã Marvel e aí vai o Tony, eu já tava sabendo que ia acontecer alguma coisa ruim, sabe? Tipo, sabe, no fundinho, assim, que você fala, meu, vai dar merda. É muito maneiro o diálogo do Tony com o Doutor Estranho também, né? Tipo, e aí, cara, o que a gente faz agora? Porra, se eu te contar, não vai acontecer, né? Ele fala, se você viu 14 milhões de futuros, esse é o futuro que a gente ganha. Ele fala, se eu te falar, se eu te contar, não vai acontecer. Fora que você pode querer fazer a coisa certa na hora errada. E aí dá. Exato. Tipo, ele vira. O Doutor Estranho vira e fala assim: então, você vai pegar a manopla. Você não acha que ele vai ir direto no Thanos pra pegar a manopla? Mas na hora. Na hora, então, tipo, ele não podia. E aí, na hora que, um pouquinho antes do Tony ir pra cima do Thanos, ele olha pro Doutor Estranho e aí ele faz um. Aí o Tony fala: meu, é isso. Mas, Letícia, foi nessa hora que eu percebi que ele ia morrer. Nessa hora que ele levantou o dedo, ele falou uma chance, eu entendi, o Tony vai morrer aí. Ah, não, mas eu meio que já, tipo, sabia com grandes aspas, assim. Cara, a gente já... é tão foda essa cena. A gente meio sabia, aparentemente na minha sessão, muita gente não tinha levado spoiler, porque a hora que o Thanos fez o negocinho com o dedo, todo mundo gritou. Tipo, sabe, todo mundo. Então, o Thanos estava com a manopla, né, a gente não falou isso, mas o Thanos estava com a manopla completa até ali. Sim. E aí, quando ele faz o número 1, o Tony Stark vai direto e agarra a manopla. Só que o Thanos dá uma porrada nele e estala o dedo. Sim, não, o Thanos dá uma... Peraí, o Thanos dá uma porrada nele e fala I am inevitable, que é o que eles viram que ia acontecer. E aí ele faz e não acontece nada e ele vira pro Tony. E isso eu achei muito, muito foda. Muito porque foda. Primeiro que ele levanta a mão pra mostrar que todas as joias estão com ele. E tipo, meu, eu achei... A Marvel... É o que você falou, Valdir. A Marvel não é burra. Eles terminaram a saga do jeito que ela começou. O cara Sim. falando, I am the Iron Man. Nossa, cara, porra. Eu queria muito que fosse aquela... Nossa, sim! Tinha muito então, que tocar que esse desfile. Aquela... assim, meu, o nego bateu palma. E aí, tipo, bateu palma e eu fiquei, yes, vai, porra! Caralho, ganhamos! E a hora que eu vejo ele tá no show, eu fico... Não! Porque tinha gente eu não chorando tinha muito, ligado. Tinha eu gente não chorando tinha. Muito. Meu, eu chorei então, parte porque. Foi brava, essa parte foi meu, brava. Não é. Pra todo mundo que já viu as nossas coisas aqui, todo mundo sabe que o Capitão América e o Spider-Man são os meus favoritos. E, tipo, a hora que eu vi que o Tony tava, tipo, muito, muito mal, eu fiz, tipo. Não mato o meu bebê, porque eu, embora a gente tenha a brincadeira de chamar os personagens preferidos de bebê. E eu, tipo, falei bem alto, não mato o meu bebê. E, tipo, a hora que eu falei isso, veio um choro tão grande do fundo do peito, sabe? Que eu fiz, tipo, sabe? Assim, nesse momento, eu sou fã do Homem de Ferro desde muito tempo. Eu conheci o personagem jogando Marvel de Capcom. Tem a discografia completa dele, né? Eu comecei a ler revistas, eu sou fã dele há muito tempo. Essa cena foi muito doída pra mim. Mas eu comecei a chorar mesmo, a derramar lágrimas, quando a Pepper falou: descansa, Tony. Nossa, cara, essa foi... Isso me quebrou, isso me quebrou muito, muito. Gente, eu tô quase chorando aqui, desculpa. Eu tô à beira também. Meu, o foda é que você pensa que, tipo, ele finalmente tinha conseguido tudo que ele queria. Tipo, ele tinha a família, ele tinha conseguido o mundo dele de volta. E aí ela vira pra ele e fala: descansa, descansa meu cu, porra! Vai, olha, gente, mas ó, é o seguinte: na hora que apareceu a filha dele, eu já falei: vai morrer. Na hora que apareceu o filho dele, eu falei: isso vai morrer muito. Vai morrer pra caralho. Não, é muito, muito foda. E sabe o que, que a Borô tava falando comigo quando a gente saiu? E isso é muito engraçado. As pessoas, os atores do MCU, eles tratavam o Tony como um paizão mesmo. Porque, sim, tipo, ele que criou tudo e tudo mais. E, tipo, nas entrevistas, o Tony era sempre o primeiro a responder. Todo mundo virava pra ele pra ver o que, que ele ia responder e depois respondia. E ela tava me falando de uma entrevista que, tipo, perguntaram pra ele assim: ah, e aí, seus personagens vão estar vivos no final? E aí o Tony falou assim, tipo, é tudo um mistério. Só que ele falou com um sorrisinho, e aí ela virou pra mim e falou assim: meu, tudo faz sentido. Tipo, eles deixavam ele responder pra saber pra que lado eles iam responder. Se eles iam responder normal, se eles iam responder rindo, sabe? E, tipo, é muito doido, porque você pensa, meu, tudo bem, todo mundo sabia que o Robert não ia fazer o Iron Man pra sempre, ele ia acabar parando eventualmente, igual o Chris Evans, mas, puta que pariu, mano, Não, é emoção atrás de emoção, né? Você pensa, meu, vamos fazer, será que vamos fazer outro? Meu, se fizer outro, não vai ser. Cara, o que eu achei mais foda é que eles... esse filme foi um fanservice tão absurdo que eles mataram o Thanos duas vezes. Sim, verdade. Tipo, eles estavam com uma raiva tão grande que precisou matar o cara duas vezes pra se recuperar. Meu, e fiquei pensando, pessoal fez bolão, né, pra ver quem que ia matar o Thanos. Meu, e aí, quem votou, quem apostou no Homem de Ferro e apostou no Thor ganhou. Mas a pessoa ganhou ou ela perdeu? Porque ele morreu junto. É, morreu os dois. É, os dois ganharam. E aí? Mas vou ter que ser sincero. Mataram o Thanos duas vezes, mas eu não consigo odiar o personagem. Foi um personagem muito bem feito. Sim. Não, sim. Foi o Thanos desse filme dá pra odiar, porque ele tá full foda-se, né? Mas de primeiro não tem como. Mas, cara, você respeita ele. O Thanos tem uma imponência no campo de batalha, cara, que dá medo dele. É verdade. Ele é um puta no vilão. Daí o filme vai pro velório. E uma coisa do velório que eu quero perguntar pra vocês é: quem sacou quem é aquele garotinho que tava chorando? É o Homem de Ferro 3, pô. Aquele moleque. Eu não pensei nisso em momento nenhum. Ah, você tá zoando. É o molequinho do Homem de Ferro 3. Eu pensei que esse garotinho era neto do Stan Lee. Não, nada a ver. Eu também. É aquele molequinho que salva ele no Homem de Ferro 3. Puta, é verdade. Eu não sabia. Aquilo ali tem duas possibilidades. Ou ele foi porque ele gostava muito do Tony Stark, ou ele vai virar o próximo discípulo, né? Ah, não, para. Por favor, não. A Pepper é a Rescue. A Pepper é a Rescue. Não, eu acho que a Pepper não vai ser, não. Vai ser, eu acho que teria que ser a menina nova dos quadrinhos lá. Que eu esqueci o nome. Ah, Iron Heart ia ser maneiro. Então, eu acho que podia, sei lá, tipo, entra ela, acha um negócio lá com a Pera fala, toma esses negócios aqui, vai pra você, faz alguma coisa que é melhor do que ficar aqui só. Pera, de quem que a gente tá falando? Porque nos quadrinhos... A Ferro é a sucessora do... É a menina que substitui o Tony. Ela substitui o Tony quando o Tony fica inconsciente e, tipo, meio que a inteligência artificial da armadura dela é uma simulação do Tony Stark. Enquanto eu tava assistindo, assim, a hora que o Tony, vamos dizer, morreu, eu fiquei tão abalado, eu consegui dar uma segurada. Agora, na hora que tava no funeral, que apareceu aquela plaquinha, que é tipo a prova de que Tony tinha um coração, aquilo foi o soco no meu peito. Eu já tava chorando muito. Eu já tava tipo... Eu fiquei na merda no holograma quando ele fala Love You 3000. Porra. Nossa. Mas assim, eu só tava chorando. O momento que eu comecei a soluçar é quando aparece o Capitão e a Peggy dançando. Aí... Nossa. Essa é, então, a gente vai falar disso. Então, aí o Capitão, ele pega todas as joias e o Mjolnir e volta pra consertar a cagada, né? É. Só que ele não volta. Ele volta, mas não volta, né? Então daí a gente tem duas opções. Um, ou fica esse furo de roteiro, que eu acho que não faz o menor sentido, já que a Marvel não é burra. Ou a Marvel vai dizer que ele viveu naquela outra dimensão. E aí naquele dia, como ele sabia que aquele dia ele ia ter que estar sentado lá pra falar com o Falcão e passar o manto, ele simplesmente volta com a Pym Particle que ele tinha. Em vez de voltar... Eu pensei isso. Né, em vez de voltar na 5 segundos depois, igual eles tinham combinado, ele volta 1 milhão de anos depois. Tipo, tranquilo. Ou... ele deu algum jeito de fundir todas as timelines e aí daí pra frente a gente só vai descobrindo o Homem-Aranha. Mas eu acho que ele simplesmente pegou o traje e voltou depois pra timeline normal e se despediu de todo mundo. Não, mas então peraí, mas ele voltou velho? Ele voltou velho, tipo, ele viveu tudo que tinha pra viver com a Peggy Carter, depois que a Peggy Carter morreu, ele voltou pra linha de tempo certa. Cara, é isso mesmo, porque ele volta com o escudo dele inteiro. Sim. O escudo dele tinha sido repartido. Foi isso mesmo. Ele viveu naquela linha temporal com ela e voltou quando depois que ela faleceu. A gente vai descobrir isso. A gente vai descobrir isso porque vai ter uma série no sistema de streaming lá da Disney, que vai ser o What If. Que é igual o IC da Marvel. É o Black Mirror da Disney. É o Black Mirror da Disney. Que vai ser o tipo, e se o Tony Stark não tivesse virado o Homem de Ferro? E se o Capitão não tivesse morrido? E se não sei o que? Vai ser o da Peggy Carter. Eu gosto dessa série. E se o Homem de se o Capitão América fosse da Hydra? E por aí vai. Nossa. Eu adoro essas linhas de quadrinho maluco. Vamos levantar o hype aqui já, né, gente? O próximo podcast vai ser teorias... e a análise da Phase 4 da Marvel, Fase 4 da Marvel. Não, mas o que eu soube, assim, mesmo, segundo o próprio Joss Whedon, lá, ele disse que o filme que realmente que fecha essa fase da Marvel é o Homem-Aranha. Sim. Que é esse próximo Miranha que vai sair agora. Então, esse ultimato, pra mim, foi tipo o final de novela, saca? Que o pessoal casa, aí acha, resolve as coisas que tem que resolver, todo mundo sai feliz e cantarola. Sim, exceto pelas, né, pessoas que morreram. Eu queria mais Stan Lee. Ai, gente, quase chorei a hora que ele apareceu. Quase chorei. Gente, eu fiquei com muita dor. Não faça guerra, foi excelente, últimas palavras ali. Mas sabe, eu achava que no final, assim, do coisa, ia aparecer um, tipo... Em memória, alguma coisa assim, né? Isso aí, né? Teve no Capitão Marvel, pô. Mas tem que ter em todos. Tem que ter em todos, exato. Ué, pelo menos o do Vingadores é obrigação ter um totem a gestão da coisa. No, nos créditos, inclusive, achei os créditos muito legais, porque eles colocaram, tipo, Sim. cenas. Achei muito top. Inclusive, no meu cinema, bateram palma pro Robert, quando apareceu a assinatura deles. O pessoal, tipo, cara, vacilou. No meu, tava batendo palma pra todos. E o finalzão? Vocês ficaram até o finalzão dos créditos? Eu não, fiquei sabendo que não tinha cena pós-crédito. Fiquei! Acabou o filme e vazou. A última coisa que aparece é o símbolo da Marvel e 3 marteladas, igualzinho o som do Homem de Ferro 1, quando ele tá forjando a primeira armadura. Igual. Meu, eu só fiquei até o final porque eu não conseguia me levantar da cadeira. Bom, vamos embora? Vamos embora, então. Vamos embora, fazer uma janta e nos preparar psicologicamente. Valdir, quem quiser mandar um recado, quem quiser mandar um beijo, quem quiser dar um pitaco aqui pra gente, como que faz? Ele manda um e-mail para podcast@multiversomais.com. Tá aí no post, caso vocês não tenham entendido ou não souber como escreve, tá aí embaixo. Muito bem. Eu sou o Felipe Marcel... Eu sou o Valdir com W. Eu sou a Letícia Sem Nenhum. E eu sou o Gustavo Nunes. E nós somos aqui o podcast do Multiverso Mais. Que Thor Barrigudo abençoe todos vocês. E até Amém. A próxima. Amém. Tchau. Se persistirem os sintomas, os médicos devem ser consultados.